passageiros, dentro de alguns instantes pousaremos terra no aeroporto de Salvador de Bahia. A temperatura exterior é de 38 graus. Abotoem os cintos e mantenham os assentos em posição vertical. Esperamos que tenham tido um voo agradável e desejamos vê-los de novo conosco. Obrigado. Quero irme a Brasil e escapar deste Madrid. Quiero ir junto a ti y empezar a vivir. Quiero irme a Brasil y mudarme la piel. Yo quiero componer como hacía Chopin. Y que Javan me cante, toque y no me toque, que con Caetano hagamos una jam. Que venga Vinicius a enseñarnos nuevos vicios, que allí el aburrimiento es ilegal. Buenos días, comunidad. Estamos en la 100.4 de la FM. Son las 12 horas y 2 minutos. Soy el alquimista y hoy vamos a hacer una mezcla muy distinta, muy diferente en el programa porque, como sabemos, el rey de la música popular brasileña cumple 50 años de carrera, ha cumplido ya 50 años de carrera, y claro que vamos a hacerle un homenaje aquí en Madrid, aquí en el programa Movida Brasileña. Así que hoy vamos a escuchar una horita con canciones de Roberto Carlos, que es un fenómeno en toda Sudamérica, ha vendido más discos que Elvis Presley y The Beatles en Sudamérica, o sea, es un fenómeno de ventas impresionante a lo largo de la historia musical del continente sul-americano. Empezamos agora a Movida Brasileira com ele, com o rei Roberto Carlos. Quanto tempo de sonho perdido. Quanto tempo esquecido, é melhor nem lembrar. Eu pensei que entendia de tudo, que sabia de tudo, mas vivia no ar. Mas agora eu sei o que aconteceu. Quem sabe menos das coisas, sabe muito mais que eu. Mas agora eu sei o que aconteceu. Quem sabe menos das coisas, sabe muito mais que eu. Dos conselhos que às vezes ouvia, eu sempre fugia, não queria entender. E num mundo de sonho eu andava e só acreditava em mim e em você. Mas agora eu sei o que aconteceu. Quem sabe menos das coisas, sabe muito mais que eu. Mas agora eu sei o que aconteceu. Quem sabe menos das coisas, sabe muito mais que eu. E hoje meu caminho é incerto, o meu mundo é deserto, eu não vivo por quê. Eu pensei que entendia de tudo, que sabia de tudo, mas não sei de você.

já não tenho nada a não ser você comigo. Sei que é preciso esquecer, mas não consigo. Eu daria minha vida para te esquecer. Eu daria minha vida pra não mais te ver. Digo a todo mundo, nunca mais verei aqueles olhos tristes que eu tanto amei. Mas existe em mim um coração apaixonado que diz só pra mim que eu daria minha vida pra você voltar. Que eu daria minha vida pra você ficar. Existe em mim um coração apaixonado que diz só pra mim que eu daria minha vida pra você ficar. Que eu daria minha vida pra você voltar. Eu daria minha vida, temaço, de Roberto Carlos, em Movida Brasileña, hoje celebrando os 50 anos de rei da música popular brasileña. E claro, vamos seguir com essas canções dos anos 70 e 80 que han marcado tantas personas en el mundo. Seguimos con él, con el rey, Roberto Carlos. ¿Por qué me arrasto aos seus pés? Por que me dou tanto assim? E por que não peço em troca nada de volta pra mim? Por que é que eu fico calado enquanto você me diz palavras que me machucam por coisas que eu nunca fiz? Por que é que eu rolo na cama e você finge dormir? Mas se você quer, eu quero. E não consigo fingir. Você é mesmo essa mecha de branco nos meus cabelos. Você pra mim é uma ponta a mais nos meus pesadelos.

nada entendo de abandono. Só de amor e de esperar. Olhe bem pelas vidraças, elas devem lhe mostrar os caminhos do horizonte, onde eu fui te procurar. Tudo que eu sinto de tanto lhe esperar. Roberto Carlos em Movida Brasileira, estamos desfrutando del rei da música popular de Brasil, Roberto Carlos, o nome que vendeu mais de 130 milhões de cópias em Sul-América, e estamos celebrando seus 50 anos. Em realidade foi o ano passado, em 2009, quando cumpriu esses 50 anos de carreira, mas nós celebramos hoje aqui em Movida Brasileira, porque há que dar uma, pues, felicitar-lhe de alguma forma, e essa foi a maneira que encontramos. Seguimos com o rei da música popular brasileira, Roberto Carlos. Há sempre uma sombra em meu sorriso. Ouvir a sua voz me faz tremer. Foi seu amor que fez isso comigo. Só não me ensinou como esquecer. Lembrar você desperta o meu desejo. E um outro amor eu saio a procurar. Há um pouco de você em cada beijo. E um mundo de saudade em meu olhar. Por mais que eu procure caminhar sozinho, todos os meus rumos atravessam seu caminho. E por mais que eu tente desviar meus passos, eu acabo sempre nos seus braços. Sempre nos seus braços. Depois de cada vez que nos amamos, eu quero me afastar, tento fugir. E até repito frases preparadas pra te dizer na hora de partir. Mas seu olhar me faz ficar calado. E quando eu tento te dizer adeus, me fogem sempre todas as palavras. E volto novamente aos braços teus. Mas que eu procure caminhar sozinho, todos os meus rumos atravessam seu caminho. Gostando, se te gusta o que estamos escutando, pois nada, já sabes, seguimos com mais Roberto Carlos em Movida Brasileira em 100.4 da FM, porque estamos muito contentos de verdade de 50 anos de carreira do fenômeno da música popular brasileira. La movida brasileña. La movida brasileña. La movida brasileña, movida, la. Movida brasileña.

resolvi te querer por querer. Decidi te lembrar quantas vezes eu tenha vontade sem nada perder. Ah, você foi toda a felicidade. Você foi a maldade que só me fez bem. Você foi o melhor dos meus planos e o maior dos enganos que eu pude fazer. Das lembranças que eu trago na vida, você é a saudade que eu gosto de ter. Só assim sinto você bem perto de mim outra vez. Horas e 43 minutos em Madrid. Acabamos de escuchar este pedazo de tema del fenómeno del rey Roberto Carlos. Seguimos con él porque la verdad es que los oyentes nos están mandando mensajes aquí por el Messenger y están encantados con la selección de, que hemos preparado para celebrar los 50 años de Roberto Carlos. Así que nada, vamos a seguir con el rey en Movida Brasileña. Você foi a melhor coisa que eu tive, mas o pior também em minha vida. Você foi o amanhecer cheio de luz e de calor, em compensação anoitecer, a tempestade, a dor. Você foi o meu sorriso de chegada e a minha lágrima de adeus. Aquele grande amor que nós tivemos e todas as loucuras que fizemos foi o sonho mais bonito que um dia alguém sonhou. E a realidade triste quando tudo se acabou. Você foi o meu sorriso de chegada, tudo e nada. E adeus. Você me mostrou o amanhecer de um lindo dia. Me fez feliz, me fez viver num mundo cheio de amor e de alegria. E me deixou anoitecer. E agora todas as coisas do passado não passam de recordações presentes, de momentos que por muito tempo ainda vão estar na alegria ou na tristeza. Toda vez que eu me lembrar que você foi meu sorriso chegada e a minha lágrima de adeus. mostrou o amanhecer de um lindo dia. Me fez feliz, me fez viver num mundo cheio de amor e de alegria. E me deixou no anoitecer. Você me mostrou o amanhecer de um lindo dia. Me fez feliz, me fez viver num mundo cheio de amor e de alegria. E me deixou. Roberto Carlos e mais Roberto Carlos em Movida Brasileira. Seguimos com ele, claro que sim. Acho que a rotina do dia a dia está mudando tudo lentamente. Você não é a mesma que era antes, ficou tão diferente. Eu sinto que você mesmo a meu lado está de certa forma tão distante. E aquele nosso amor apaixonado não é mais como antes. Meu bem, faça alguma coisa pelo nosso amor, meu bem. Baby, baby, baby, baby. Meu bem. Baby, baby, baby, baby. Meu bem. Faça alguma coisa pelo nosso amor. Suas mãos nos meus cabelos, dizendo tanta coisa sem falar. Não é difícil ser o que já fomos, vale a pena tentar. Meu bem. Faça alguma coisa pelo nosso amor, meu bem. La movida brasileña. La movida, vida, la movida, vida brasileña. La movida brasileña, movida. todas as vezes que você passa e nem me vê, fico pensando no que eu faria pra ter você. Fico pensando milhões de coisas, qualquer loucura pra ter você. E os dias passam correndo, vou acabar te perdendo. Preciso dar um jeito de chamar sua atenção. O meu melhor sorriso eu dei, você não viu. Gritei seu nome, mas nem assim você me ouviu. Por mais que eu faça, não adianta, você nem nota minha existência. E os dias passam correndo, vou acabar te perdendo. Preciso dar um jeito de chamar sua atenção. Seu nome, mas nem assim você me ouviu. Por mais que eu faça, não adianta, você nem nota minha existência. E os dias passam correndo, vou acabar te perdendo. Os dias passam correndo, vou acabar te perdendo. Só me falta ficar nu pra chamar sua atenção. Nuestro homenaje al rey de la música popular brasileña, Roberto Carlos. La verdad que 50 años de carrera no es para cualquiera. Sigue ahí, pues con sus conciertos y su vida súper reconocida y famosa en todo el mundo. Este es el homenaje que Movida Brasileña ha realizado a ese fenómeno de la música popular sudamericana, porque ha vendido más discos que Elvis Presley y The Beatles en Sudamérica. Nos despedimos con esa despedida que hicimos a Roberto Carlos hoy. Ya sabéis que estamos aquí con vosotros en Movida Brasileña en Radio Círculo. Un beso en el corazón de todos. Hasta la próxima onda, galera.